vem tá ao meu lado, vem me seduz. Não é pecado, não tenha medo, toma cuidado. Fazer amor é tão gostoso, apaixonado. Apague a luz na intimidade. Quando é verdade, faz do meu sonho realidade. Vem, meu amor, apague a luz, fique à vontade. Me abraça, me beija, me ama. Adoro sentir seu carinho. Me pega, me arranha na cama. Me chama de amor. Me leva pro céu, é gostoso. Dá mais ardente emoção. Apague a luz do desejo, acesa no meu coração. Me abraça, me beija, me ama. Adoro sentir seu carinho. Me pega, me arranha na cama. Me chama de amor com jeitinho. Apaixonado.